Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Daquele chantão do Jovem Nerd. Enquanto este facão estiver aqui nos pés deste Jiquit Barrei, eu não haverei de morrer de morte matada, além de morte morrida. Olha o Jovem Nerd, cara. Que coisa, renascer. Fantástico. Mas me marcou isso, rapaz. Eu sou a senhora Jovem Nerd e sassassaricando, todo mundo leva vida num arame. Aqui é o Guga, eu não vou mais ao cinema esse ano porque nada vai superar Batman Cavaleiro das Trevas. Olha só. Que pariu! Pois, aqui é a portuguesa e sobre este Nerdcast eu só tenho uma coisa a dizer: que Deus nos acuda! Eita, tá demais, cara. Aqui é a Azaghal, eu tenho saudade do velho do Rio. Ai, rapaz, acreditem, nerds, é isso aí. Nós estamos aqui para falar de novela. Isso aí. Como trouxemos assim, um nerd? Especialista em novelas, o Guga, nosso noveleiro. O que tem a ver com o universo nerd? Eu pergunto, e eu perguntei ao Azaghal quando ele veio com essa ideia maluca. Então por que não passar a nossa percepção nerd sobre as novelas, né? Que atire a primeira rosquinha. Quem nunca assistiu uma novela, cara? Cara, não tem como escapar. Ainda mais na nossa época que a gente tinha que rodar aquele carrossel pra trocar de canal e só tinha 3 canais pra ver. Era novela goela abaixo, cara. A gente não sabia que a gente tinha o poder de escolha de não ver, né? Tava passando, tinha que ver. Pois, ia fazer o quê? Vamos para os e-mails e que Deus acuda. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas diretamente de São Paulo, rapaz! Sim, leitura de e-mails on the go! Olha só, a cidade que não termina, não importa para que direção você ande. São Paulo é bom porque tem um ponto de referência, né, cara? Qual? O GPS, né? Cara, sem GPS, cara, quem anda por aqui sem GPS é um herói, cara. É engraçado que o pessoal tenta explicar, o pessoal aqui é solícito, né? E não é fácil, é só você pegar a travessa tal, aí passa pela igreja, e eu fico só naquele, aham, aham, aham, ok, meu GPS sabe, obrigado. Bem, temos que fazer rapidinho a leitura de e-mails, porque nossa diária venceu a meia hora. Se a gente não zarpar, a gente vai ter que pagar mais um dia de bobeira. Não, vambora, porra. Então, rapidamente, recados da paróquia. Não votem mais no Prêmio Podcast 2008. Deu uma merda lá, invadiram o site. Calma, não, é porque... O prêmio é beta, é a primeira edição. Exato. Tá... E o Ed quer fazer direito a parada. Ele não quer escrotizar, entendeu? Então, como ele viu que começou a ter robozinho votando, aqueles bots, aquelas coisas todas, ele resolveu tirar a votação, o site permanece lá, o prêmio não acabou, vai rolar... Só que contratou uma firma, tá reestruturando toda essa parte de auditoria de voto, não sei o que lá, pra parada ser ok, sabe? Exato, e ele teve que tomar uma decisão muito difícil, ele sabia que ele ia ser criticado, ele decidiu zerar os votos. Então, nesse momento, a galera que está ouvindo fala, Mas, cara, vamos dar uma chance, tá sendo feito com todo o empenho, é um negócio que tá nascendo, então a gente vai dar força pra que ele não morra, assim, por causa de um problema técnico, entendeu? Então, a gente vai avisar semana que vem, provavelmente todos vocês, quer dizer, na verdade, todos vocês vão ter que votar de novo. Mas eu acho que isso não vai ser, né, nada demais pra galera, é só dar um clique. Sim, mas a gente avisa, esqueçam, relaxem, quando tiver que votar, a gente fala, votem. Exatamente. Então, o que mais? Vamos ouvir os nossos e-mails de voz? Vamos. Você, eu, todos vocês. E aí, galera do Jovem Nerd, meu nome é Rodrigo Mota, 27 anos, de Campina Grande, na Paraíba. Parabéns pelo excelente Nerdcast com o José Mojica Marins. Eu sou fã do trabalho dele, principalmente por esse universo de terror e mistério que ele criou. No programa, pela primeira vez, ele pôde falar sem censura de vários fatos curiosos da sua carreira. E essas revelações me fizeram admirar mais ainda. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente num evento de cinema na minha cidade. E ele é, sem dúvida, uma figura única no cinema nacional e na cultura brasileira como um todo. Parabéns, mais uma vez, pelo Jovem Nerd, pelo site, o elenco do Nerdcast e o Jovem Nerd News. Eu me formei agora há pouco em desenho industrial, como alguns de vocês, e passei um mês virando as noites para terminar meu trabalho de conclusão de curso, e o Nerdcast foi meu companheiro das madrugadas. Eu bati o recorde, ouvi todos. Vamos para nossos e-mails normais. Sim. Muitos elogios ao Nerdcast com José Mogê Cabarins, o Zé do Caixão. Alguns espíritos de porco. Cara, olha só, a gente recebeu, óbvio, a maioria foi de elogios, a gente teve o mesmo número de downloads de uma semana em 3 dias, né? Foi um sucesso total, mas sempre tem gente que não gosta, né? Sim. É normal não gostar. Não gostei, achei que tava fraco e tal. Não precisa esculachar as pessoas. Cara. Espírito de porco, o comentário não passa, o filtro segura, cara. Pois é, gente, por favor, façam críticas inteligentes e construtivas. Mas mesmo assim, cara, foi um grande sucesso, muitas pessoas. Tanto que o Wanderson Lima, de 28 anos, do Rio de Janeiro, falou assim: olá, nerd, sou fã de vocês. E ouvi no último Nerdcast, pude perceber que o nosso amigo Zé do Caixão queria um substituto para o terceiro filme e tal. Mas acho que ele não conhece o Azaghal de vista, né? O cara é o novo Zé do Caixão. Olha o cartaz do filme e veja vocês mesmos. Ele mandou uma montagem do Azaghal de Zé do Caixão, Azaghal do Caixão, e no filme A Meia-Noite Escrotizarei Sua Alma. Sensacional. Olha aí no post o pôster do Azaghal. Rapidamente, Felipe. Metal, 17 anos, Monte Santo, Bahia. Acho que foi o marco na história do Nerdcast. Ele está falando do 124 do Zé do Caixão. Isso. Além de ser super, hiper, mega bog engraçado, esse foi o entrevistado de maior peso e mais conhecido que vocês levaram ao nosso tão querido podcast. Quando meu amigo Luiz Loco veio com o MP3 e disse: toma, Nerdcast com Zé do Caixão, a minha cabeça explodiu. Puta merda. Ouvi na hora e caguei de rir com as histórias do Zé, as piadinhas infames de participantes e de alegria por saber que o maior podcast do mundo, eco, sem empolgação, porque eu quero ir embora do hotel, está progredindo. Ou progredindo. Progredindo. Você. Mordred, 27 anos, Porto Alegre, bancário. Olha aí, olha só, veja você. Gostei muito do Nerdcast com o senhor José Mogê Camarins. Tem uma coisa que está me torturando e não consigo me conter. Poderiam me dizer, identificar quem é quem na imagem que fica no cabeçalho da sessão Nerdcast? Tem a turma do Nerdcast toda desenhada pelo Harald Stricker. Quero dizer, Jovem Nerd com capacete de Vader, camisa Thundercats, Azaghal com machado de anão, Tucano, Blue Hand portuguesa de fadinha, fada, fado, é um trocadilho? É sim. E a senhora Jovem Nerd parecendo a Amidala dos anos 70. Com um pouco mais de esforço, se encontra o senhor K com roupa de samurai e um K na faixa, legal. Mas e o resto? Iluminem-me, sábios nerds. Azaghal, você acha que a gente deve dizer quem é quem? Peraí, que eu tô arrumando minha mala. Não, não, hoje não, cara. Fica pra próxima. Descubram, cara. Essa que é a graça. Pra finalizar, que estão batendo na minha porta, Leonardo. Aê, Azaghal. Estou ouvindo o Nerdcast e achei a tua ideia do Moto Old tão boa que tem uma ótima vantagem. Esse cara é sagaz, cara. E essa musiquinha que está tocando no fundo é de sarcasmo. Os vovôs podem furar fila. Ou seja, você pode pagar as contas antes de todo mundo. Olha só que filha da mãe. O cara percebeu a parada, cara. Eu não acredito, cara. E tu não pensou que eles podem andar também de graça nos ônibus, né, cara? Essa não passou pela tua cabeça. Ai, que descobrida você fazer, Leonardo. Parabéns. Galera, voltem pro Nerdcast e morram de rir. A gente tá indo embora. Porra, corre. Vamos começar, né? A cabana do pai Tomás, quem lembra? Caraca! Cara, de que ano é isso, cara? De 69, não, é um clássico. Não, para com isso. Não. Ah, não, Azaghal. Pula. Aí não. Cara, a cabana do pai Tomás. Todos aqueles clássicos da Rede Globo, a gente vai cagar e passar por cima, isso mesmo? Não, mas qual é? Clássico o quê, cara? O que tu vai falar? Irmãos Coragem? Exatamente, Feijão Maravilha, essa coisa. Desse jeito. Tinha uma novela que chamava, olha só, tinha uma novela que chamava Dona Xepa. É Caraca. Dancing Days, a gente vai cagar Dancing Days, vai pular direto? Não, a gente é com a Sônia Braga, não é isso? Ah, então, isso é 78. Ela usava uma meia soquete na entrada. Quando o movimento disco tava acabando no mundo inteiro, ele chegou no Brasil. Dancing Days. Abra suas asas e solte suas feras. É, cara, não dá pra gente falar dessas novelas de imbecis, assim, chatas que a gente não assistiu, né? Isso é verdade. Não tá. Ah, mas cara, essas foram o boas. O Espigão, também. Anjo Mal. Sabe? O Espigão. Tudo tem seu tempo mesmo, né? Tinha uma novela que chamava Super Manuela. Meu Deus, ainda bem que não era Super Emanuele. É sério que tinha Pluffit ou Fantasminha, meu amigo? Não, peraí. Tá na lista, é sério. Quem era? Com quem? Era com Raul Seixas? Eu tinha um vinil do Pluffit que contava a história e tinha efeitos sonoros. Ah, eu tinha isso também. Também? É. É, era sinistro. Era uma viagem. Né? Porra, era o sótão, morava a família de fantasmas, era do... Não, eu me lembro disso, eu me lembro que eu tinha um disco que tocava histórias, assim, e era porra, verde, né? Só faltava ser do Silvio Santos. Mas eu acho que a gente pode começar na década de 80, porque eu acho que tem o Bem Amado. Passou em várias reprises, acho que todo mundo viu. O Bem Amado é uma história excelente. Com Paulo Gracindo, né? É a história do prefeito de... Pois, das Três Velhas! E... Ai, este era muito bom. Então, a peça de teatro do Marco Nanini tá agora em cartaz, a gente foi ver recentemente. A peça do Marco Nanini, cara, é impagável. Ah, Marco Nanini é um monstro. É um monstro. Então, e a peça, assim, é fodástica, cara. O bom da peça é porque conta a história em uma hora e meia, você não precisa ver 10 meses. De enrolação. Né? O Bem Amado, na verdade, não foi, não chegou a ser uma novela. Acho que ele foi uma série. Uma minissérie. Ai, mas né? Era bom, viu? Eu me lembro que eu gostava de assistir. A história era foda. Era o prefeito. Como é que era o nome do prefeito, caraca? Era esses nomes sensacionais que só tem novela. Era o Odorico Paraguaçu, cara? Isso aí, cara. Odorico Paraguaçu. Não tá aí à toa, cara. Eu só lembro do Liba Duarte como Zeca Diabo. Era assim. Eu tinha aquele cara que ficava, ó, você é um Odorico, por favor. Era o assistente dele, cara. E que era casado com a mulher que o Odorico, né, dava uns pegas. Dava uns pegas em todo. Cara, em a todo... história é muito maneira. É uma história muito brasileira, né? O Odorico Paraguaçu, né, prefeito de Sucupira, queria inaugurar um cemitério, mandou fazer um cemitério, né? Assim, como todo político, ele tem que ter uma obra que marque, né? Exato. O período dele na cidade. Tem prefeito que faz monolito, tem prefeito que faz portal, sabe aqueles portais? Bem-vindo a Belfor Roxo. Exato. Uma pica no meio da cidade. E aí ele falou, vou fazer um cemitério. Exato. Porque o cemitério era na outra cidade. É, as pessoas iam morrer na outra cidade. Eu falei, não, as pessoas têm que morrer em Sucupira, tem que ser enterrado em Sucupira. Aí ele mandou fazer o cemitério, pra ter lá as traquinagens deles de política e tal. E aí, quando o cemitério tava pra inaugurar, ninguém mais morria na cidade. Cara, é genial, sabe? Não morria uma alma. Aí ele fica desesperado que ele não pode inaugurar o cemitério no mandato do outro prefeito, né? Tem que ser no mandato dele. E não morria ninguém. E não morria ninguém, cara. Ele fica desesperado. O cara contrata um matador pra ser xerife da cidade lá. Ai, que horror. Isso que é o Zeca Diabo, né? É o Zeca Diabo, exatamente. Era o matador que virou o homem da lei. E ele ficava, olha, os crimes nessa cidade têm que ser punidos com veemência. E o cara entra numa crise de consciência, não quer mais matar ninguém, né? Rola, é muito engraçado a história. É, porque agora ele estava do lado da lei. Exato. E aí, quer dizer, no final, quem é que inaugura o cemitério? É o... Tem a peça, e quem de repente quiser ir ao teatro, né? Vale a pena, cara. Acho que... Não vamos contar o final, deixa os papéis. Como ela tá sendo reexibida agora, né, pelo Marco Nanini, cara, a peça é excelente. Quem curte teatro. Pois, caraca, é muito. Não, cara, pra quem não curte teatro também é foda. Aprender a curtir, né, cara? Porra. Você sabe que a primeira peça que eu fui assistir, minha professora de português que levou a turma, e aí ela mandou bem pra c... e começou com Irma Vaca. Ah, esta porra! Peça, excelente, cara. Não tem como não gostar de teatro você indo ver Irma Vaca. É, não tem como gostar de Marco Nanini. Eu também, com certeza. E nem La Torraca. A senhora Jovem Nerd sabe imitar o melhor terráqueo direito. É verdade! Eu não! É verdade. Parece! Você lembra sempre que a gente encontrou o Nela Torraca, que a gente foi no show do Jô Soares, sei lá. Ah, é. Ele tava do meu lado, assim. Aí ele chegou, assim, todo sério, né? Aí nem me lembro o que ele pediu, sei lá. Me vê dois cafés que eu estou com pressa. Sem detalhes. Eu me lembro ele no Jô Soares dizendo que odiava que chamasse ele de seu Neila. Aí ele fala, não gosto, não gosto. Me chama de Neila, não gosto disso. Em 81 tem a novela que ninguém assistiu, mas o nome é curioso, que é Amizade Colorida. Meu Deus, acho que sobre o que será essa novela, né? Era com o Antônio Fagundes, cara, se eu não me engano. Cara, do mesmo ano, a novela que eu ficava bolado era aquela novela chamada Brilhante, que, se eu não me engano, era uma irmã que tinha uma joia no meio da sala, que tinha o espírito da irmã dela gêmea na joia, no meio da sala. Você é uma pessoa que me impressiona a cada dia. Como assim, cara? Que novela é essa? Tava na novela com a Regina Duarte, cara. Qual novela não é com a Regina Duarte? Vamos começar. Mas ela é que tinha a irmã gêmea morta e a cara, alma e dela ficava dentro da joia. Cara, a irmã gêmea falta, né, cara? O Tonho da Lua. O Tonho é bom, Raquel é bom. A Ruth é boa. Eu acho que o nome dessa novela era Brilhante, por causa da pedra que ficava, que guardava a alma. E eu tinha medo da novela. Era mas Brilhante é a carreira do Marcos Frota. Da Lua e a coitado. Da Lua, Marco depois mesmo. Disso, ele fica lá pulando do trapézio. Ele é trapezista, cara. Ele é circense. Não, ele fez papel de tem o circo do Marcos Frota, porra. Porra, isso é alguma coisa. Não, mano. Quem é? Quem tem o circo? Eu queria ir no circo dos Trapalhões, que é do Dedé Santana, o quartel do Dedé, sei lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Que demais. Eu adoro circo, cara. Ah, eu odeio. O Alexandre... Eu só falei, quanto mais trash, eu acho mais maneiro, cara. Não, eu fui num circo uma vez que o leão não tinha... Cara, no vacilo foda, o leão não tinha dentes. Ai, sabe? Que horror. Ah, porque o leão arreganhou os dentes pra morder o domador... O domador cagou foda e ficou lá a goiabinha do leão pra fora. Dava pena, né? O domador, ele domava leões, macacos e cachorros. Ele fazia, sabe aqueles circos que todo mundo faz tudo mil vezes? Sim, sim. Aí esses circos, eles fedem. Ah, é foda, né, cara? Eles fedem tanto com esses bichos. E eu vou te dizer que eu tenho uma pena desses bichos, que eles maltratam muito. Não, é absurdo. Os circos modernos, nenhum deles tem animais. Eu não gosto, né? Eu prefiro não, que não tenha bicho. Não pode mais, é proibido. Circo é uma parada que fazia sucesso na Roma. Em 1815, quando tinha cara, nada. Cara, você tá falando aí, o cara, o garoto que é teu fã do Silvio Garcia, ou é do Orlando Feio, agora eu não lembro. Orlando Feio. Ele viveu uma tradição, Jovem Nerd. Eu gosto como eles falam. Como é que eles falam? Cara, circo que é circo, depois que eles dão aqueles saltos gigantescos, mil piruetas, com o tambor fazendo... Eles caem no chão e fazem... Hey! Tem o rei. Pô, lá o hosting lá do circo. Sempre tem um sotaque de espanhol. É verdade. É que nem padre, né? É muito peligroso lá. Com a cia que eles vão nascer agora. Ele salto é... Eu adoro, cara. Eu adoro. Eu gosto de palhaço de circo. Eu gosto. Aquele palhaço que faz... Aê! Sabe? Que é um inferno na tela. Sabe o que eu tenho medo? É anão palhaço. Ai, eu tenho muito medo disso. Ai, tadinho do anão palhaço. Aí eles pedem muito. Como assim? Ai, socorro. Como assim? Mano, anão palhaço é sujeito. Ai, cheiro de pasta não, grande. Novela. Ah, chega. Gente, é porque não dá tempo de lavar. Novela! Novela, pelo amor de Deus! Porra! Eu quero saber o porquê desta porcaria de toda novela ter irmãs gêmeas, que uma é má e outra é boa. Ah, é, não pode ser duas irmãs legais que se gostam. Não, é sempre uma bom idiota. Pois que é. Que é tipo uma pateta e uma maléfica psicopata. É. Elas têm que ser idênticas, né? Não pode ser uma gêmea sem ser idêntica. É, isso é a coisa mais antiga do mundo, o Evil é Twins, triste, né, cara? Ai, mas isso é muito clichê, cara. Isso fazia até hoje. Teve agora, né? Alessandra Negrini. É verdade. Aí. É mó sucesso esse negócio de irmão gêmeo. Porque a pessoa fica maluca, Petson. Tipo, duas pessoas e uma só. Essa Ruth Raquel não é aquela mulher que não tem dente? Não. Raquel foi agora. Ela não tem dente. Ela não tem dente, já parou. Ai, que ela é goiabinha. Não, é porque a gengiva é grande. Cara, é uma gengiba. Não é uma gengiba, é uma gengiba, cara. Ai, mas ela tem um cabelo maravilhoso. É, então bota na cara pra esconder aquela boca. Não, mas hoje em dia tá melhor. Acho que ela fez alguma coisa lá. Botou Mentex, né? Teve uma novela, assim, eu não sabia, eu não lembrava o nome da novela, mas eu sabia que teve uma novela que eles criaram um personagem que ficou tão famoso que eles fizeram um spin-off do personagem, que foi o Mário Fofoca. Puta, cara. Disso, cara. Que isso, cara. Fusquinha, cara. Era o Luiz Gustavo, cara. O cara do Sai de Baixo. Caraca, cara, eu adorava o Mário Fofoca. Eu tinha uma máscara de papelão do Mário Fofoca. Eu também sabe adorava, cara. Com os olhos furados, sinistro. Peraí. No mesmo ano que teve o Mário Fofoca, teve um clássico fodacho que é Guerra dos Sexos. Ai, esta novela. Meu Deus, como eu gosto do Paulo Autran. Não acredito que ele morreu. Ai, gente, esta novela era muito boa. Ele e a Fernanda Montenegro. A novela, na verdade, era só ele e a Fernanda Montenegro, né? Ai, mas... Na verdade, a novela se resume ao capítulo que eles fazem aquela guerra de café da manhã, né, cara? Ah, essa cena marcou a televisão brasileira, né, cara? É o que eu me lembro da novela, é isso. De todo mundo. Um, né? Jogando coisa no outro, leite, suco, mamão. Aqui no programa. Eu não estou enganado, essa cena ela é improviso. Ela não era pra ser como foi. Eles foram enlouquecendo. E... Sensacional. O Paulo Autran, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais, cara. Porque ele, eu vi ele no teatro. Que pariu, cara. Ai, eu sou fã. Fãzaça de Paulo Autran. Porque a novela, às vezes, não dá muita chance pro cara, né? Mostrar o que ele é. Na verdade, não dá nenhuma chance, né, cara? Não, agora não, mas algumas novelas deram. Quem? Qual a novela? Me diz uma. Essa aí, por exemplo, Guerra dos Sexos. É, pô. Não deu chance de mostrar o talento dele, cara. Você conseguia ver mais o talento dele na Rádio Band News, quando ele fazia aquele negócio de poesia lá, que era excelente, do que naquela novela, né, cara? Não, mas peraí. Trapalhões fazia a Guerra de Tortinha também, ninguém tinha talento ali, cara. Não, a guerra deles não tinha a mínima graça dos rapazes. Tá, tu nunca teve vontade de fazer uma guerra de torta de creme barbear? Na sua cara, sim. Cara, 84 eu lembro do Vereda Tropical, né, cara? Com o nosso amigo Mário Gomes, né? Mário Galão da novela. Para com isso. Para com essa história. Não sei se posso falar isso aqui. Não. Olha a história de cenoura. Que abelhinho. Que abelhinho, Mário Gomes, que abelhinho. Isso é lenda. Não é verdade. O quê? Não é verdade. Não é verdade, hein? Não é... Assim, eu não lembro de muita coisa, eu lembro que eu achava maneira, porque o Marcos Frota, ele era um super-herói, não era um nerd que vivia no super-herói na novela? Acho que Supertel. Não era Supertel? Cara, o Guga. Olha, está de parabéns. Meu Deus. Ele fazia par com a Cláudia Raia? Era nessa ou não? Era o Mário Acho Gomes, que a Cláudia Raia tinha uma cantina italiana. Sempre tem uma cantina italiana quando é em São Paulo, né, cara? É, pois. E ela falava com o sotaque de italiano, não era isso? Não, essa já é mais pra frente. Não, essa é mais pra frente. Que tinha, eu acho que ele fazia com a Lucélia Santos, cara. Essa que ela tinha sotaque é a que ela vendia os melão, não lembra? Era a Maria Escandalosa. Eu acho que essa era Sassaricando. Não, era Sassaricando. Não era? Era? Não era Maria Escandalosa. Ela vendia os melão, isso mesmo. Então, era Maria Escandalosa, não era? Não, Maria Escandalosa no Deus nos acuda. E na época que a Cláudia Raia casou com o Alexandre Frota? É, foi celular. Não, com Alexandre Frota. Então, não vamos esquecer o passado. Ele está aí sempre para atormentar as pessoas. A Maria Escandalosa, ela começou a namorar o Edson Celular. E nesta outra que ela fazia dos melões, era o Alexandre Frota, exatamente. Meu Deus. Então. Que ela achei ficava. Que eles tinham se conhecido em Rock Santeiro. Santeiro, que Rock Santeiro, os dois fizeram a novela. Ela era uma dançarina lá, e ele era um cara da produção do filme sobre o Rock Santeiro. Mas o Azaghal tá certo. O Vereda Tropical é que tinha o Supertel, que era o Marcos Frota. Outra novela que rolou em 84 foi a Anarquistas Graças a Deus. Nossa, esta novela era ótima. Na verdade, não era uma novela. Eu acho que ela era um seriado. Era com Neyla Torraca e a Bruna Lombardi. Era muito maneiro. E a Bruna Lombardi estava linda nesta novela. Na verdade, eu não lembro de nada nessa novela, mas eu lembro eu assisti no Natal. Aí eu sempre lembro da novela, porque eu ganhei o boneco do He-Man nesse ano. Eu lembro que o Neyla Torraca tinha três esposas nesta novela. Mas isso não era Anarquistas Graças a Deus, não. Era o seu Queque, que ele era o cacheiro viajante, ele tinha três mulheres. Não era anarquista, não. 85 é um ano, cara. A gata comeu. A gata comeu. Quando estava passando esta novela, eu fui comer num restaurante lá perto do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu peguei meningite lá. Que isso? Fui numa excursão pro Sítio do Pica-Pau Amarelo, voltei com meningite. Então, do lado do Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha um restaurante. E nesse restaurante, a gata da entrada da novela era do restaurante. Olha só, cara. É, nós tiramos foto com a gata comendo colo, essa palhaçada tudo. Essa novela era com aquele cara que faz Malhação hoje em dia. O Léo Maia? Isso! Porra. Ele até hoje é mais jovem mesmo. E era com aquela outra mulher. A gata Cristiane Torlone. Cristiane Torlone. Estava uma graciosidade. A Jubinha caprichada. Cara, essa época, né? Mas essa novela foi uma novela, foi uma das melhores novelas que eu já vi, cara. Essa novela era muito engraçada, cara. Eu tinha lembro várias de nada, cara. Eu lembro da gata no hino. Sabe o que eu lembro? Daquela música, Ajuda Bombeiro. Cara, vocês não se lembram. Essa novela tinha aquele velhinho que era o Silas, que era o Silas de uma outra novela aí, que eu esqueci o nome dele nessa novela, que ele se fazia de doente pra família cuidar dele, aí ele saía na praia caçando mulher. Vocês não se lembram disso, não? Não lembro. Ele morreu até no incêndio. O ator morreu no incêndio. Meu Deus, que horror. Mas essa gata comeu, cara. Ele ainda tinha uma musiquinha dele. Era assim, Rio de Janeiro. E ele lá, cara, que ele trocava de roupa. Ele saía assim, com aquela roupinha, vou comprar pão. Aí ele trocava de roupa, botava um shortinho Adidas, assim mesmo, aquele conjuntinho preto. Camisa gata, shortinho. Ia cantar as mulheres na praia, cara. Era muito engraçado essa novela. 86. Aí eu começo a me lembrar. Rock Santeiro. Ai, Rock Santeiro 85. Senhorzinho mal, tá? 85. Demais. Jovem Nerd tá pulando as etapas. Cara, porque olha só, se a gente for parar em cada ano 10 minutos. Tá tudo bem, então vamos fazer uma enquete e perguntar se as pessoas não querem falar de Rock Santeiro. É, poxa, a melhor de todas. É a melhor novela que eu já vi na minha vida, cara. Tem que falar. Cara, Rock Santeiro é uma novela que teve a maior produção de personagens que ficaram, né, marcados. Pois. Já por metro quadrado. Todas as mulheres se maquiavam igual a Viúva Porcina. Viúva Porcina, que era uma mulher que estava em mania depressiva, só que ela estava em mania constante, né? Ela não entrava na depressão nunca. Ela ia mania. O senhorzinho Malta. Ah, era espetacular. Balançava as pulseiras? Isso, tô certo ou tô errado? Ai, que jargão que ficou esse Lima Duarte, Lima Duarte. E o inesquecível Jorge Tadeu, cara. Olha! Não. Jorge Tadeu era outra novela. Jorge Tadeu é uma novela, muito mais velho. Não, que isso, é nessa novela? Não, o Fábio Júnior tinha outro nome, cara. Não é? Cara, você tá acabando com a minha infância, para. Fábio Júnior, o Rock Jorge Santeiro. Tadeu é da Tieta, eu acho. Não. Rock Santeiro era aquele chatolino lá que fala do cinema. É o José Wilker, é. Caraca, o José Wilker era Rock Santeiro, puta era que é. O Fábio Júnior era o Roberto Matias, meu amigo. era o ator que ia fazer o papel do Rock Santeiro no filme. Mas quem era o fotógrafo? Não era o Jorge Tadeu? Era, mas é outra novela. Caraca, você está acabando com a minha infância, cara. É porque, na realidade, é um personagem igual, praticamente. Um era fotógrafo, que foi fotografar a cidade, o outro era ator, que foi filmar o filme do Rock Santeiro, mas era a mesma merda, era conquistador, pegador. Qual é que tinha o lobisomem? Rock Santeiro, o lobisomem. O Rock Santeiro é a novela que deu uma merda porque era censurada, né, e depois eles liberaram, porque ela tinha muito cunho político, não era uma parada assim? Eu acho que sim, por isso que eu tinha mais interessado em ver o lobisomem, que eu achava maneiríssimo. Lembra? Tocava aquela musiquinha? Mistérios da meia-noite. viciada nessa música. Eu adorava. E essa novela teve aqueles finais que morre todo mundo, né? Que isso? Ai, eu não o Zé das Medalhas morreu soterrado pelas medalhas que ele fabricava, do Rock Santeiro. É, não é. Esses finais que acontece tudo no final. E o Lobisomem? Casou com a Cláudia Raia, não foi? Ela era artista na novela? Ela era dançarina. O Tarcísio Meira não vai no final da novela pegar a Cláudia Raia? Que ele é um fazendeiro? Não tem um negócio desse? Cara, eu não me lembro. Isso aí eu não me lembro. Não, ele vai pegar uma outra lá. Ele não é a Cláudia Raia. Uma loura. Isis de Oliveira, meu amigo. Isis de Oliveira, isso mesmo. Aquela que ia casar com o George Clooney, não é? Exatamente. A mulher, não sei quem falou pra ela que o George Clooney ia casar com ela. Estava apaixonado por ela. E a mulher acreditou, sem nunca falar com o George Clooney. Ai, Jesus. E depois ela entrou numa depressão terrível quando que nada isso? aconteceu. Que isso? Isso é história. Nessa novela tinha uma coisa que eu adorava. Eram os efeitos de sonoplastia, cara, que eram muito engraçados. Tinha uma cuíca que toda vez que dava uma merda, a cuíca tocava assim... O Roberto Matias, que era o Fábio Júnior, tava sempre com a mulher dos outros, né? Aí ele tinha medo de ser capado. Aí isso. Ele fazia assim aquele movimento com a mão, aí só aparecia aquele efeito assim do facão. Caramba. Ele namorava a filha do senhorzinho, a Lídia Bronde. Caraca, Lídia Bronde! Ai, quem é esta? Ah, não vai lembrar. Era muito engraçado, porque o senhorzinho, cara, quase toda cena que eu via com o senhorzinho, eu ria, cara. Tinha uma cena que ele levou um tiro, eu acho que ele tava filmando o Rock Santeiro, e botaram uma bala de verdade no revólver, ele tomou um tiro. Aí a Lídia Bronde lá na mesa de café chegava pro senhorzinho, senhorzinho, pai, e o Roberto Matias? Ele, olha, é Roberto Matias no almoço, é Roberto Matias no jantar, no café da manhã eu vou ter uma congestão de Roberto. Cara, o texto dessa novela era muito bom, cara. Ele quando combinou, cara, com o Zé das Medalhas de matar o Rock Santeiro. Aí o senhorzinho Malto falou assim, olha, você que vai matar o Rock Santeiro, o Carcará Sanguinolento. É mesmo, cara. Gente, lembra? Aí o Zé das Medalhas, tudo bem, eu vou matar. Só que ele não sabia como matar, não tinha experiência, não tinha capanga, não tinha nada. Ele chegou pro senhorzinho, mas senhorzinho, como é que eu vou matar o Rock Santeiro? Ele, não sei de nada, não quero saber de nada, não sei de nada. Não sei de nada. Titi. Foi a Jacques Leclerc? Jacques Leclerc. Victor Valentim, cara. Gente, eu só lembro desse nome, Jacques Leclerc. Ah, ele era o... Era o Reginaldo Faria. Reginaldo Faria. Era maneiríssimo, porque era uma novela sobre moda, né? E aí o Luiz Gustavo e o Reginaldo Faria eram estilistas. Não, o Luiz Gustavo não era estilista bosta nenhuma. Ele era um fracassado. Só que ele ia visitar uma velhinha idosa lá no, sei lá, no asilo. Ah, e a velhinha fazia roupinhas para as barbas. Isso mesmo, as cara. Roupas eram um espetáculo. Aí toda semana ele ia lá e levava bonequinhas pra velha fazer roupinhas pras bonecas e aí ele reproduzia as roupas e era um sucesso. Que isso? Era velha do asilo que era verdadeiro artista. E ele fazia fama às custas dela, o Victor Valentim. É, porque o Jacques Leclerc era o Reginaldo Faria e ele se fazia de boiola pra pegar as mulheres que iam lá comprar com ele. Quem inventou o tal do batom boca louca? Que você passava o batom e as mulheres vinham beijar você, que era dessa novela. Não me lembro. Eu acho que era o Victor Valentim, não. Tinha esse negócio... Boca louca, que original. Louca. E ele fazia um sotaque de espanhol, lembra? Fazia. Ele usava um tapa-olho. Não. Usava, tem uma época que ele usou um tapa-olho. Eu me lembro das boinas lá. Isso, acho, cara, que... E aquelas calças super coladas. É, a calça de toureiro, né, cara? Cara, que mistureba é essa? Aí ele dançava tango. Era uma loucura, cara. Ainda nesse ano, inigualável, teve Grande Sertão Veredas. Que pariu. Não é um livro? Eu não sei se foi uma minissérie ou uma novela, mas tá junto. Tinha o Tony Ramos, que era o Riobaldo. Vocês não lembram disso mesmo? Eu lembro. Tony Ramos e a Bruna Lombardi. E a Bruna Lombardi que fazia um cangaceiro. Ai, agora estou a jurar. Ela era Maria Bonita? Não, não era, não era. Ela era de Adorim. Acredita nisso, o nome dela? E ela se transvestia de Reinaldo Cangaceiro. Ah, eu estou lembrando mais ou menos. E aí, no final, era meio um Brokeback. Brokeback Sertão, sabe? Que isso? Porque o Tony Ramos começa a gostar do Reinaldo e depois ele descobre que o Reinaldo era Bruno Lombardi só. Ah, meu Deus. Só a mulher mais bonita da época. A Bruno Lombardi é bonita até hoje. Ela é linda. Eu acho que o Richelli, né? O cara tá conservadaço. Ah, mas ele sempre foi feio. 120 anos, cara, e não parece. Mas ele é feio, gente. É, ele é feio. Queixo pra frente, ele era o nono. Como é que era mesmo? Ah, não, no. O nono. Riacho Doce. Riacho Doce era aquele que tinha aquela música de abertura do Sting? Não, esse era o Sorriso do Lagarto. Olha lá, Sorriso do Lagarto. Olha isso. O Sorriso do Lagarto era com o meu professor de teatro. Olha só. Caraca, aquele cara. Caraca. Cursinho de teatro só tinha gente maluca, né? Cara, eu odeio o Sorriso do Lagarto pelo seguinte. Aquele ator, o Raul Cortez, que é fantástico. Ai, ai, eu adoro. O personagem dele, eu lembro que ele cagou sangue, cagou na mão, eu olhava esse sangue. Isso, cara, me deixou muito chocado, cara. Isso me chocou muito nessa novela. Ai, que ué, quem tem hemorroidas caga de sangue. Porra. Cara, e voltando pro Riacho Doce, tinha também a vó Manuela. Ó. Oh. Bruno tinha corpo fechado, aquela história toda. É, era. Corpo fechado pro amor. Ah, eu achava que era pra macumba. Que isso? Selva de Pedra. Esse eu lembro. Nada além do nome. Tony Ramos também, né? Pra variar. Regina Duarte também? Não, tinha Cristiane Torlone e o Miguel Falabella. E a Fernanda Torres fazia gêmeos, não era? Era dois papéis. Não sei, cara. Selva de Pedra, ela é uma refilmagem de uma novela da extinta TV Tupi Guarani, um negócio assim, sabe? Uhum. O Miguel Falabella era o amigo mau caráter do Tony Ramos. Mas nessa novela, o que eu achava maneiro é que a abertura iria mostrando vários prédios e tal, e aí no final a câmera subia e os prédios formavam o rosto do Tony Ramos. Ah, seu Hans Donner, rapaz. Ai, eu adorava a abertura de novela quando era criança. Ah, eu gostava, mas acho que tinha um nudez. Eu ficava... a maioria, né? Eu também era mais... Vamos ver a abertura quando começava a nova novela. Quero ver a abertura, quero ver a abertura. E era sempre com aquele cara chato, Hans Donner. Sim, porque o Hans Donner sempre inventava um 3Dzão novo, né? Tacava na nossa cara e tava tudo certo. Cambalacho. Ah, esse nome eu lembro. Cambalacho. Era com a Fernanda Montenegro. Essa era com Gianfrancesco Guarnieri. O nome foda, né? Exatamente. Ele sempre fazia parceria com ela nas novelas, não fazia? Não, eu não sei, pelo menos quando eu vi essa novela eu lembrava sempre disso, eles dois juntos. Eu não lembro de nada dessa novela. Não, eu lembro que eles enganavam os outros, né? Porque isso que era Cambalacho a novela. Os dois juntos enganando o pessoal. Sim, a Moça? Não, novela das seis, boring. Não, Sim, a Moça fez sucesso lá em Portugal. Era com a Lucélia Santos, né? Foi. Tinha um zorro nessa porra. Vocês se lembram que tinha um zorro? Que era um mascarado, que era a favor da abolição da escravatura? Que isso, gente. Que era esse cara agora que é diretor de novela aí. Que ele é ator, mas também é diretor. Marcos Paulo. Ele era o zorro? Ele era o zorro, cara. Ele era o Zorro nessa novela. Quer dizer, o nome não era Zorro, né? Ele era o Mascarado, sei lá qual. Cara. Eu odiava a entrada desta novela. Eram uns desenhinhos, assim, se mexendo. Parecia que era alguém balançando papelzinho com a mão, assim. Eu odiava. Cara, eu não gosto de novela de escravo. Eu acho um saco esse negócio de sim, aguenta essa porra, cara. Eu não sei. Eu tenho implicância com isso desde criança. Ah, mas tinha uma novela que era mais agressiva com o escravo. Qual era? Era uma da Manchete, eu acho. A Manchete tem que ser agressiva. Né? Porque eu não... Dona Beija. Cara, era chocante. Eles espancavam os escravos. Era aquela. Era mulher pelada, era tudo, né? É. Ela em cima do cavalo pelada. Com a Maite Proença? Isso. Que ela cavalgava pelada? Porra, como ninguém. Tá cena marcante. Porra. A manchete era igual o jogo de futebol, quando a seleção brasileira e algum dos nossos irmãos aqui sul-americanos. Eles não sabem jogar melhor que a gente tem que partir pra porrada. Que ignorância. É verdade. Cara, pois é, que as novelas eram agressivas. Manchete era uma putaria. Roda de Fogo, essa é clássica. Esse eu gostava da versão da TV Pirata. É lógico. Mas a novela era boa, cara. Era Rabo de Fogo. Uau, Fogo no Rabo. Fogo no Rabo. Era Fogo no Rabo. E tinha a música do Blade Runner. É isso. A Débora Bloch ficava, Euclide, você está me sufocando. Roda de Fogo. Tinha o Tarcísio Meira, que merece o meu respeito por ser o galã com a maior quantidade de rugas na cara. E a maior entrada... Cara, a entrada dele vai até a nuca. Eu nunca vi isso, é muito bizarro. E o filho dele, 15 anos, tinha uma entrada que ia até a nuca, o Tarcísio Filho. Né, o Tarcísio Filho tinha umas olheiras que eu vou te contar. Cara, era o Marabate, né, cara? Parecia que tava menstruado há um ano. E a cara do Tarcísio Meira parece uma uva passa. E ele fazia o Renato Vilar. Porra, muito bom. Ele era tipo um empresário evil, não era? Ah, mas eu achava maneiríssimo o escritório dele, cara. Tinha um jardinzinho de inverno no fundo, não tinha? Tinha um jardim zen no escritório isso. dele. Isso. Sensacional. Cara, eu não sei se vocês se lembram, mas o motorista dele tinha 3 mulheres. Era o Osmar Prado, Tabaco. Eu lembro. Cara, essa novela foi muito boa, cara. É, eu não sei se era pela minha idade. Eu achava muito maneiro o personagem do Felipe Camargo. Ele era um adolescente rebelde, lembra? Era, ele andava era adolescente rebelde. De golfe pra cima e pra baixo. E essa novela tem aquela cena final da morte do Tarcísio Meira, que é foda, acho. Como é que ele morre? A Roda de Fogo, na verdade, é um angioma que ele tem na cabeça. Eles têm aquelas crises que o angioma tá crescendo na cabeça dele. E aí ele bota a mão na testa e começa a derrubar tudo. Vocês não lembram disso? Ah, eu lembro. Cara, derrubava copo de uísque. Era um inferno, cara. Eu adorava brincar que tava fazendo essas cenas. Eu derrubava meus bonecos. Derrubava minhas pelúcias. Isso eu lembro. E ele morre na praia. Ele tá com a Bruna Lombardi, né? Na cena do vinho, não é? Exatamente, jovem. Pariu, eu fui no aniversário que o animador reproduziu essa cena com nós, com as crianças. Que inferno! E um copinho de vinho daqueles que não. O vinho não cai nunca, que fica nas laterais. Aí o moleque derrubou com força, quebrou o copo, foi mó cagada. Sensacional, marcou a minha vida isso. Por causa desse problema que ele muda de vida, né? Porque ele era mau caráter, ele muda, né? Boa, muito maneira, isso, exato. Mas morre tipo. Poderoso e ele deixa o Celso Tirré putaço, né? O Celso Tirré é ótimo quando ele fica puto, que ele fica vermelho, parece que vai explodir. O Celso Tirré, cara, era um homossexual e ele era apaixonado por ele, pelo Renato. Pelo Renato Vilar? Ele era apaixonado. Porque ele era o inimigo dele, né? Na novela, né? E aí ele no final ele chora porque o cara morre, porque ele tinha uma relação de inveja e amor pelo cara. Sinistro. A novela era maneira. Olha, a gente não falou de nenhuma novela com Francisco Cuoco. Não, e não vamos falar. Não, mas ele era sempre um cara mais... Não tem nenhuma novela com ele, né? Então vamos seguindo pela década de 80 para 1987. Brega e Chique. Não era essa que tinha aquela música? Que legal, nós dois pelados aqui. Não. Isso. Era essa. Pelado, era. Pelado no copo do mas bolso. Mas me explica essa letra que eu não entendo até hoje e eu quero entender. Que legal, nós dois pelados aqui, que nem nos conhecemos no dia que eu nasci. E nem no banho, por baixo da etiqueta. Era sempre tudo igual. Tananananana. O que ele falava aí? Era sempre tudo igual, nananananeta, que gostoso. Né? Mas eu, cara, eu preciso saber o que ele falava aí. Ele falava não sei o que, de xereta. Pois é, uma xereta. Eu entendia curiosa xereta, eu entendi aí. Curioso xereta. Curioso xereta. Era isso. Curioso xereta. Olha só. Eu lembro que essa música me dava um nó no cérebro. Nunca a mão no bolso, eu ficar meio... Pelado. Como é que pode? Cara, o Jovem Nerd, ele na verdade é um replicante, né, cara? Esse é o tipo de pergunta que eles fazem no teste Void Camp, cara. Exato. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... Puta, essa... Essa é a bateria da orelha dele. Eu ficava, pirava. Brega e Chique era uma daquelas paradas que era década de 80 total, o rico trocar de lugar com o pobre. Certo? Isso, exatamente. Ah, isso tá muito legal. A Marília Pera era rica. E a Glória Menezes, certo? Glória Menezes, certo. Eles trocavam de lugar e viu situações engraçadas. E... tinha Raul Cortez e Marco Nani, né? Essa é uma novela que devia ser boa, né, na época, né, cara? Raul Cortez, eu sou fã dele. Essa novela não era, lembro que o Marco Nani era o Herbert, que a mulher ficava falando, Herbert, não era isso? Ai, deve ser. É, o tal do Herbert era o Raul Cortez. Que devia ser o mordomo dela, não sei, né? Sei lá, não sei. Mas eu lembro dela falando Herbert. Ou então era marido dela, né? Eu acho que era marido dela, né? Mandala. Do Édipo da Jocasta. É, Vera e o Felipe Camargo. No Léo Maia era o Tony Carrado, né? Ele era um bicheiro Carrado. Que era apaixonado pela Jocasta, é, cara. Exato. Ele ficava assim, minha deusa, né? Você lembra? É, minha deusa. E tocava aquela música da Rosana, que chola. Que pariu, sobe aí, cara. Cara, isso é Perdidos na Noite do Faustão, cara. Tocava sempre. Esse Tony Carrado era muito engraçado, porque ele fazia aulas de etiqueta pra conquistar a mulher, porque ele não tinha... Era demais. Ele era bicheiro, então ele não tinha, né, trato, né, não tinha um bicho. Ele falava errado, né, era muito maneiro, cara. Ele tinha um advogado chamado Pinto, o advogado dele. Aí chegava, tudo que ele ia fazer, ele tinha dois assessores, um era o advogado, que era o Pinto, e outro era um outro cara. Aí o cara, ô Pinto, o que que você acha? Aí ele, olha, não mete o Pinto nessa história. Cara, que anos 80, né, cara? Era muito bom. Cara. Sassaricando, essa eu me lembro que eu me enrolava nas cortinas pra imitar a abertura. Olha só, você era Jovem Nerd e começou a dar seus primeiros passinhos como um ser humano, né, cara? Lembra que a abertura eram umas pessoas emboladas num isso, pano? Quanto enrolando, isto mesmo. Quantas cortinas não caíram com crianças fazendo isso? Ah, eu fazia sassaricando. Mas qual era? Eu não lembro direito. Eu lembro, assim, desse tema. Eu lembro que tinha, sei lá, Fernanda Montenegro de novo. E Paulo Autran. Yeah. Cara, é só jogar era Aparício esse... Varela. Que nome irado. Aparício Varela. Tinha a Cláudia Raia. Esse acho que foi o primeiro papel mesmo dela, né? Sem ser... Não, mas não era... Ela... Mega figurante. Não era nem acho que ela fazia o papel da italiana? Isso, do subúrbio, né? Ah, então é. Essa tinha o Alexandre Frota, né? Isso, que ela era uma cavalona naquela época, né? Era, é. Tinha aquele cabelo gigante, nariz maior ainda. Era. Melão, ela tinha... Belão. Tinha o Alexandre Frota, Alexandre tinha todo Frota. Mundo nessa novela. Caraca, cara. Quando mostra as imagens do casamento dela com ele, cara. Ah, pô, sensacional. Que inferno, ela com vestido bufante. Ela casou gigante. Na igreja da Candelária, no centro do Rio, a maior igreja, assim, tipo assim, a mais cara do Rio. Com vestidos bufantes de princesa da Terra do Nunca. Cara, nariz gigante, cabelo gigante. Cara, pode isso acontecer na vida da pessoa? Ele foi de quê? Todo de couro? Ah, ele foi com mullet gigante. Flor, né? Aquela caraca, flor gigante. Cara, o mundo dá muita volta, né? Não, porra! Ai, meu Deus, o mundo não para de girar, cara. Não, pô, mas isso aí tirou ladeira abaixo. Olha, o Alexandre Frota pra mim é um Uruk-hai. Toda vez que eu vejo o Senhor dos Anéis, eu lembro dele. Ai, por que ele fala daquele jeito tão irritante, né? Entendeu? É, sim, o que é. Carioca afetado. Cara, ele é muito pior que o JP. Coitado do JP. Como é que é? Deu que ela entendeu, e o gatinho, assim, que... Ele fez um filme pornô dele. Quase da Cadillac, não fez? Isso é simplesmente o fundo do poço. Nada mais baixo não, que isso, acho que pode fez, acontecer. Acho que isso daria nojo no senhor K. Junto com aquela professorinha, não fez? Não, agora? Você tá louca, não é ele que faz os filmes com elas. Ah, eu acho que ele faz todos os filmes. Não, não tem esses amálgamas, não, cara. E com a Gretchen? Não, nada disso. Fera Radical. Era da moto, não era? Tinha uma moto Agrale na abertura. Caraca, não lembro. É a única coisa que eu lembro. Malu Mader na moto Agrale. Essa Fera Radical tem aquele José Maier. o silêncio, né? Que fez a Anitta. Ah, caraca! Oh, excelente! Chame um galã. Cara, pelo não. Amor de Deus. Isso deve ser, cara, a maior movimentação por detrás dos panos, cara. Porque esse cara ser galã de alguma coisa com aquele cabelo e aquele nariz, meu amigo. Barra, pelo amor de Deus. Não, cara, é maçonaria. Isso só pode ser maçonaria, cara. Aquela pele oleosa dele, ele é nojento. Ai, coitado, gente. Ai, mas ele é um bom ator, pelo menos. É assim. Anitta, não consigo assistir você, Anitta. Anitta. Não, ele ficou puto aí porque ele foi fazer papel de corno aí na novela e não queria. Ele só serve se for garanhão. Porque o chifre não nasce naquele cabelo, meu amigo. Nessa novela tinha o Thales Panchacon, lembra? Esse ator? Caraca, que isso! E o Tucano vivia dizendo pra cima e pra baixo que ele era parecido com o Thales Panchacon. Ele pode ouvir, eu quero ver ele me desmentir nessa. Que a única cena que eu me lembro do Fera Radical é essa. Porque essa porra de politicamente correto tá fudendo a nossa sociedade. Tinha uma piada, cara, que era aquele Tato Gabus Mendes, que ele chegou lá num comício, numa porra lá, chegou no microfone e falou assim, era época de Olimpíada, parece. Na piada chegava um repórter e falava, ei, Maguila, é ouro ou prata? É o Maguila, é d'água! Cara, essa piada em rede nacional nunca aconteceria nos dias de hoje, cara. Vale tudo. Caraca, sensacional. Cara. Sensacional. Vale. Foi um evento, não. Vem, foi uma novela. Era com a música do Tim Maia? Não, cara. Era Brasil, não era do Era a música do Cazuza, Brasil, não era? Brasil, essa mostra a tua cara! Nossa, eu amava esta novela, a Glória Pires. Maria de Fátima! Era Maria de Fátima. Esta foi a melhor vilã de todas as novelas. Caraca, eu tinha ódio da Maria de Fátima, cara. Ah, eu achava no máximo. Ela era uma vilã muito maneira. Ah, não, cara, eu ficava inconformado, que ela sempre se dava bem, cara. Puta, mas era muito rapidão, Vale Tudo não era da Beth Hotman? Era, cara! Era, da Beth Hotman. Por isso que eu falei que não era uma novela, foi um evento, porra, cara. Não, cara. Foi um evento na TV e na história do Brasil, rapaz. Olha, eu me lembro do primeiro episódio desta novela, que a Glória Pires, como Maria de Fátima, estava chegando no Rio de Janeiro e o taxista deu uma volta enorme com ela no táxi. Isso. E ela percebeu. Ah, eu lembro disso. Mandou parar numa loja. Ela, para aqui que eu tenho que comprar um negocinho. Aí ela parou, comprou lá um presente com um embrulho todo bonito e voltou pro táxi. Aí depois virou e falou assim, ai, você para ali mais na frente que eu preciso comprar outra coisa. E aí ele parou e ela deixou... Ela, posso deixar o embrulho aqui? Ele falou, pode. Ela, eu volto já. Aí ela saiu e foi embora pra não pagar o táxi. Muito bom. E aí quando ele abriu o embrulho, tinha uma banana. Ah, muito bom. Eu lembro disso. Muito bom. Eu sempre quis dar esse golpe num táxi. Já tem que preparar. Essa foi a famosa novela também de Heleninha Reutemann. Ah, ele, cara. Ai, Renato Zorra. É uma pena o Tucano não estar aqui hoje. A maior panguaceira. Na época da novela, o Tucano automaticamente ganhou o apelido de Heleninha. Ainda bem que ele não tá aqui. E ela era bebaça, né? Total. Cara, era espetacular aquele chinique. Não, porque a cena é famosíssima, que a Odete Wattman era a mãe dela, e ela chegava bêbada em casa e... Heleninha, onde está o seu marido? Ela, meu marido? Tá aqui no meu bolso? Tá aqui no meu bolso? Não tá no meu bolso? Cadê meu marido? Ivó! Ivó! Ela ficava gritando, lembra? Que desespero. Essa novela era uma gritaria, que era a Regina Duarte de um lado gritando, né, desesperada, e a Heleninha do outro, né? Quando não tava caindo da escada, tava gritando, né, cara? É, exato. E aí teve a cena que chocou o país, né? Odete Reutemann, que era, né, uma bruaca. E que cabeleira, né, cara? Ai, mas ela era uma senhora chique. Chique, claro. Mas ela convencia. De repente, o peito dela explode em sangue, né, cara? Eu lembro. E foi ele me chocou. Que matou. Não foi. Cássia Kiss que matou ela. Foi a Cássia Kiss. Ninguém quis, mas Cássia Kiss. Tinha que ser, né? Foi o maior mistério da TV brasileira. Porra, né? Era a pergunta que ficava pelos cantos. Quem matou Odete Reutemann? Teve promoção, né? Carro, sei lá o quê. Se existisse um ARG nessa época, a Globo tinha feito história, hein, cara? Quem matou Odete Reutemann? Porque eles já tentaram replicar esse sentimento, mas nada se igualou ao mistério de Odete Reutemann. Realmente marcou e era Cássia Kiss no final. Ah, esta novela era muito boa. Essa novela foi espetacular, cara. Eu não sei, assim, eu não reviria nunca essa novela pra ela acabar com a minha memória, né? A Glória Pires foi a melhor vilã que eu vi em toda a história. Mesmo ela não tendo dentes, ela mandou bem pra cacete nessa novela. Cara, você sabe que eu até hoje não como maionese por causa dessa novela. Por quê? Porque eu lembro do episódio que a Regina Duarte lá abriu um restaurante e ela fez maionese e a maionese azedou. Um desespero, uma correria pra ninguém comer maionese, senão ia falir o restaurante dela. Cara, eu tenho trauma foda com maionese, cara. Pô, não como título nenhum. Parabéns, você aprendeu isso na novela, eu aprendi na vida real. Jovem Nerd é assim, comeu uma vez o negócio estragado, não come nunca mais. Ah, não, pois. E tudo que ele come estraga, né, Jovem Nerd? Bebê a bordo, isso aí, estamos em que ano? Foi uma novela engraçadíssima, né, cara? 88. Gostava, eu lembro que o Tony Ramos... O neném fazia xixi, era xixi. Ah, cara, eu lembro que eu adorei essa novela, que ela era pastelão, uma comédia mesmo, né? Assim, escrachada. Eu lembro que o Tony Ramos estava na prisão lá, ele foi preso por algum motivo. Ele era todo doido, hipocondríaco, maluco. Aí chegaram pra ele e falaram assim: passa aí esse relógio. Ele: você acha que eu vou passar pra você um relógio de ouro maciço? Ele era muito bom nessa novela, cara. Gente, essa novela era engraçada. Essa novela tinha aquela dupla Jubilula dos Infernos, que não era Jubilula, né, cara? Caraca. Os jovens que se aventuravam. É, um tinha cabelo todo sarará e o outro, que hoje em dia tá careca. O outro. Era o Guilherme Fontes e o Guilherme Leme. Exatamente. Cara, lindo nessa novela. Que era o Rei e o Rico. Isso mesmo. Nossa, ele era lindo. Tá careca, mas ele era bonito. Tem Isabela Garcia, que já era feia nessa época, hoje em dia ela tá caprichada. É aquela loura de cabelo enrolado? É, essa aí. Ah, então essa é a cabelo novela. Enrolado tá em todas as partes dela. A Playboy dela é um susto. Que isso? Tinha uma... Porque parece que tem outra pessoa tem ali o Bob Esponja. É, tem o Bob Esponja ali embaixo, cara. Ah, mas também, né? Ela saiu na década de 80, né, gente? Tinha a musa da época que era Maria Zilda, né? Maria Zilda era a musa da época, né? Nossa, Maria Zilda, ela era tão bonita. O que aconteceu? Aquela esticou a cara toda. Eu não lembro quem é Maria Zilda. O tempo passa pra todo mundo, menos pra Bruna Lombardi, né, cara? Ai, mas ela esticou a cara, ficou deformada. Sabe que eu lembro dessa novela? Que tinha um álbum de figurinhas do Bebê a Bordo. Nossa. Tinha. Que eram caricaturas dos personagens. Nossa. Eu achava muito maneiro. Ah, estou vendo que tu tinha. Só mas essa novela, não é a que ela ficava pra lá e pra cá com o bebê, não é isso? Isso! Era nessa novela que tinha aquela música ridícula do grupo Yahoo. Eu não quero tocar em você, ó bebê. Ai, ai, caraca, cara, como é que pode? É a música mais brega da história. Que sujeito, cara. Essa era demais. Ai, que obreguiça. Aí lembra quando eles iam no show da Xuxa? É, eles só iam no show da Xuxa. Tava todo mundo tocando instrumentos imaginários. Era demais, guitarra sem fio, o baterista só ia com paquetas. Ai, não, ia com a caixa e o prato lá de hoje, né? É só isso que tinha. Ah, aí eu já vi baterista aí no show da Xuxa e ficar batendo palma, cara. Hoje em dia, pelo menos, eles botam só o cantor, né? Ai, pois é. O salvador da pátria, que a portuguesa tá desesperada o Nerdcast inteiro, com a professorinha. A professorinha era do Salvador da Pátria? É, era do Salvador da Pátria. Olha, sabe por que eu estou falando? Por quê? Não, maluco. Professorinha que tá agora no filme pornô. É, professorinha pornô. Olha! Mas acho que a gente tá viajando, hein? Acho que eu não lembro dessa novela. Não, não, era Maitê Proença. O Lima Duarte era o Sassá Mutema. Sassá Mutema! Caraca, esse papel é muito bom. Essa novela tem o Francisco Cuoco. Oh. Ah, até que... E tem também olha o Thales Panchacon. Thales Panchacon, que é um nome, né, fantástico. Eu só sabia ter uma fazer papel de, né, coisa maluquinha. É, capiauzaço, sabe aquela... Ah, quem que sabe imitar ele, pelo amor de Deus, era muito bom. Cara, eu lembro da musiquinha que ele cantava, que era... No meio do mato eu vi um piá de dois mutum. Piá que tomava maninha. Tum, tum, tum. Cara, eu só lembro disso. Top Model. Eu lembro só de uma coisa. Evandro Mesquita o tempo inteiro. Não, não, não. Eu lembro daquela... Da Naná. Da Naná. Da Naná. Naná era ótimo. Eu lembro. Mas ela parece que era uma canchona. Não, ela era uma mulher divertida. Naná. Uma baranga que ninguém queria. Ah, não. No meio da vaidade tinha uma lá animada. Que é aquele cara que é mais jovem mesmo, que é o Nuno Léo, não é? Nuno Léo, mas... Ele não pegava ela, não? Pegou. Eu acho que pegou no final. O Taumaturgo Ferreira fazia par romântico com a Malumade. Pareva, essa novela só tinha o Evandro Mesquita pra mim. Ah, mas era o auge da Malumade. Lembra nessa novela que o Evandro Mesquita tinha 1 milhão de filhos? Não sei. Ah. Os filhos eram do Nuno Léo Maia. Do Nuno Léo Maia. Os filhos eram dele. O vilão dessa novela não era o Celso Thierry? Era. Era o irmão mau caráter do Nuno Léo Maia. Ele é sempre alguém mau caráter. Ele sempre fica nervoso e parece que a cabeça dele vai explodir. Ai, ele tinha um filho que era muito engraçado, que sempre sacaneava a governanta, que era o Alex Júnior, que ela falava Alex Júnior, não sei o que, ele sempre ficava sacaneando ela. Essa novela, Top Model, ela teve também uma música marcante. Ah, é da Marina. Não, não, não. Hey Jude, não fique assim. Essa novela tinha aquela garota com a sobrancelha gigante. Isso, cara, que monocelha, cara, parabéns por sustentar aquilo durante a adolescência inteira, cara. Na meio da cara. Era a filha do... Monteiro Lobato. Era Carol alguma coisa. É, ela era irmã de uma bonitinha, não é? Ainda sumiu, tem. Sumiu, né? Desapareceu. Olha que bonita, cara. Cara, e nessa novela também tinha aquela uma música de um grupo chamado Placa Luminosa. Caraca. Amo você. Fica comigo. Sei lá, eu fiz na cristal. Tieta. Tieta do Agreste. Tieta teve nudez na abertura, eu lembro. Não, olha, cara, eu lembro que de todos os episódios que, que Tieta teve, eu acho que eu nunca perdi uma abertura de Tieta. Era com essa Dora Ribeiro, né, meu amigo? Ah, era, que ela ia virava tronco e aparecia pelada abertura. Ah, então era essa que tem o tronco. Tieta do Agreste. Lua cheia de tesão, não era isso? Oh. É lua estrela. Lua cheia de sertão? Ah, não. Devia ser cheia de tesão mesmo nesta novela. Essa que tinha a outra viúva que andava de preto. Como é que era o nome dela? Perto. Era de Fon. Que ela guardava o piro do marido no... Isso, não, nunca mostrou o que era. Não, mas era isso, ué. Então no final tudo deixou todo entender. Mundo queria saber o que tinha na caixa preta. É. Empalhado, não era isso? No final aparece todo mundo olhando, chocado, mas não mostra. Mas era o piro do marido. É, todo, o que a gente todo... calcula, né? Não, era o que tinha na maleta do Pulp Fiction, cara. Tinha uma dupla nessa novela que tinha uma mulher tinha. Que era santa e não usava calcinha, sei lá, não tinha uma dessas. Que era a Sinira e a outra, que a outra ficava Sinira. E tinha uma que não usava calcinha. Mas a história não, que a Tieta era escrotizada e é Jorge Amado nessa história. É. Falava que era uma cabrita, sei lá, uma p*** do cara. Mas não era com a Sônia Braga essa Tieta. Não, a Tieta era com a... Era com a Beth Faria. É. E aí ela sai da cidade, a Tieta. Ela sai nova, era uma outra atriz. E aí ela volta... Ela volta anos depois. Beth Faria. Isso. Rita. Não, volta Tieta, né? Bem sucedida, com a Rogéria Tiracolo, né? Ah, Rogéria! Demais! Mas no início da novela não era ela. Quem era que fazia Tieta? Eu acho que era a Cláudia Johanna, sabia? Ai, meu Deus. Ah. Não. Essas cabeludas. Aí ela volta com o Beth Faria, isso mesmo. Você sabia que uma vez eu vi uma entrevista da Claudio Hanna? O cara falou assim, não, porque, né, o cara tentando abordar o assunto de uma forma delicada, né? Não, porque você porque virou... Porque o cara tava entrevistando a Claudio Hanna e queria chegar na pentelhada, é isso? Exatamente, meu amigo. Ele falou assim, não, porque você virou as paradas. Eu acho que era filho daquela que tava com Giannichini aí, aquela... Eu acho Marília que era filho, dela, filho da Marília Gabriela. Chegou a dizer, não, você virou símbolo do naturalismo, olha, né? Olha que churrasco, filha da puta. Aí, cara, ela se fez desentendida, meu amigo. Como é que uma mulher dessa, cara, se faz um passado desse? Olha, cara, eu me lembro. O meu tio tinha esta Playboy e foi a coisa mais chocante que eu já vi em toda a minha infância. Era chocante porque era como se ela tivesse vestida, né? Não, não tinha nada de Playboy. Eu olhei aquilo e falei, mas como assim? Nunca vi uma perereca desse tamanho. É, cobria a cintura gigante inteira, né? Chamava ali naquela zona, olha, da grião, fechava tudo. Não, ia, cara, do umbigo até o joelho. Não, né, e meu primo ficava, você ficar assim, as mulheres ficam assim. Ai, que escrúpula, não é possível. Eu comecei a chorar. Porque eu não conseguia ficar cabeluda daquele jeito. Ai, que horror, gente. Sabe quem era desse time? Quem jogava nesse uniforme? Fiche. Não, não. A Demi Moore, cara. Ai, pô. É verdade. Criava castor ali, cara. Verdade, essa gata tá certa. Gente, agora eu quero ver essas fotos. Olha só. Cara, mas eu lembro que nessa novela Tieta tinha uma cama redonda, não lembra disso? Aquela atriz que hoje em dia já tá coroa, que era, fazia papel de gostosa na época. E ela era tipo uma quenga também. E ela tinha uma cama redonda. E todo mundo que ia lá ficava maluco com a cama redonda. Eu sempre quis ter uma cama redonda que eu achava tão maneiro isso. Ô, Jovem Nerd. Vamos lá. Não, mas hoje em dia isso é brega, mas na época era maneiro. Nessa novela não tinha um padre que vivia ajoelhando no milho? O sobrinho da Perpétua, da Tieta, sei lá, que ela seduziu. A Tieta seduziu, que era o, aquele Gabus Mendes, Cássio Gabus Mendes. Ele era, ele não era padre. E ele largou tudo pra ficar com a Tieta, sinistro. Nessa novela tinha as rolinhas do coronel, não tinha? É mesmo? Que ele ensinava um abecedário pra elas. Caramba, cara. Que tinha uma lá que dizia que o príncipe ia buscar ela. Ele falava, você tá aqui no meu colo? É, ela falava, não vou, não vou, não vou, na dica, não vou. Na dica de nada, o meu príncipe vai me buscar. Ah, mas nada melhor do que a Beth Faria, né, falando na novela, porque ela fala sempre assim, né? Porque a Pet, ela fala com os pés, né, a Pet Faria. Eu sempre achei bizarro isso. Olha, nessa novela tinha o Trapizomba, que era o capanga do coronel das bolinhas. Agora, não era na Tieta que tinha a mulher de branco? Que era a mulher que estuprava lá os caras? Que pegava eu os acho que era. Mulher de branco. Vinha na noite. Agora não, e essa novela termina de uma forma maluca, né, cara? Vem uma ventania e soterra a cidade, né? É, foi. E eu acho que era nessa novela que o Tarcísio Meira vem no final tirar uma quenga e levar pra ele. Era o Príncipe Encantado, um negócio assim. Ah, putz. Ah, o Príncipe Encantado era um novinho, né? Bonitinho, né? Não, não era o Tarcísio Meira mesmo. Não tem esse negócio de príncipe bonitinho no Brasil, cara. É, não. É sempre uma coisa terrorista. O príncipe no Brasil cavalga no sol, minha filha. Que engraçado. O Tarcísio Meira, ele parece sempre que chupou limão, né? Ele parece que chupou limão e parece que alguém chupou a cara dele, né, cara? Deixamos para o final a novela dos anos 80. Né? Se o Batman do Tim Burton foi um filme dos anos 80, a novela dos anos 80, cara, foi Que Rei Sou Eu? Caraca. Com direito a Dirce Gonçalves e tudo. Com direito a tudo. A novela acabou tudo, de passar tudo. E repetiu, né? Foi. Em seguida. Ela foi direto pro sessão. É. Vale a pena ver de novo. Eu acho que é a melhor de todos os tempos. Cara, essa novela, ela realmente prendeu a galera em frente à televisão. Não, cara. Quem se lembra do Ravengar? Pô, como não, né, cara? O Abujam rodeia ter feito o Ravengar. Olha só, tínhamos o Ravengar. Você sabe, Jovem Nerd, que o Abujam, ele tem uma peça, e aí ele aparece, né? E a primeira coisa que ele fala na peça dele, é um monólogo, ele fala assim, a maior merda que eu fiz na minha vida foi interpretar o Ravengar. Passou por essa vida. Ficou, né, marcado. Só conheci ele por causa disso. Porque era uma novela, tipo, Idade Média, né? Revolução Francesa, novela Revolução Francesa. Mas era no Brasil. Exatamente, mas era como se fosse na época da Revolução Francesa. E, na verdade, eu acho que a novela não tinha um lugar específico. Não, né? Como é que era o nome do reino? Avilã? Avilã, exatamente. Era uma fantasia medieval brasileira, né? Tínhamos o Ravengar, que era o bruxo. Cara, e tinha Edson Celular como galã. O Edson Celular era o galã da parada. Era o Jean-Pierre. Jean-Pierre. É, Julia Gunn, que era o par do Edson Celular. Não, tinha a princesa. Julia Gunn. A Julia Gunn não era a princesa. Ah, então era a Cláudia Abreu. Princesa Juliette. E qual era o nome daquele que broxava? Era o Bidê, não era? Era o Bidê. Era engraçado. Eu gostava da rainha, que toda hora que ela ia falar alguma coisa, a empregada distraía ela com os biscoitinhos. Aí a rainha nunca conseguia. Qual era aquele maldito, qual é o nome dele? Aquele maldito. É, porque eu detesto esse ator. Tênio Garcia. Ah, eu detesto esse ator. Ah, tadinho. É isso. Olha, o vilãozão era o grande diretor de televisão, Daniel Filho, não é? Não era ele? Era. O embate era final entre Edson Celular e Daniel Filho. Ah. De espadas, foi sensacional. Porra, cara, muito maneiro, cara. Porra! Se o celular atravessa a espada no Daniel Filho e todo mundo. Ah! Porra, morre, filha da p. Eu não me lembro da Dercy. Onde tava a Dercy? A Dercy entrou, tipo, 3/4 da novela. Apareceu a mãe da rainha. Só pra xingar. E era a Dercy Gonçalves que vinha. Ah, com... puta que pariu. Ela vinha um pouco mais light, né? Que era a novela das sete. Não falava assim os palavrões, mas ela. Ela devia assim... falar, mas ficou tudo na sala de edição. Né? Eu, no colégio, tive que fazer um trabalho sobre Revolução Francesa. E a gente sempre podia fazer um trabalho que era uma apresentação, cartaz, Boring to Death. Ou fazer uma peça explicando. Ah, nós sempre optávamos pela peça. Cara, aí eu tava lá coitada da minha mãe pra fazer roupinha de Jean-Pierre. Roupinha de papel crepom, né? Não, não era de papel crepom. Eu comprei um meião de futebol que é até o joelho e mandei minha mãe pra uma bermuda. Perfeito. Fiz uma camisa com golas bufantes e virei, cara, o Jean-Pierre. Cara, essa professora de francês que assiste... Não, virou Austin Powers. A professora de francês gostou tanto da peça, que era sobre a Revolução Francesa, que ela chamou o cônsul da França pra assistir a peça. Que legal! E aí a gente fez lá a peça, mas irmão. Mas quem não chamaria pra te ver de golas bufantes? Cara, eu acho que ela ficou impressionada que era tão tosco. Podem falar o que quiser, a peça era irada, era foda, tinha luta de esgrima, tinha tortura, me torturavam com água dentro da cabeça dentro do balde d'água, eu saía com a cabeça molhada. Golas bufantes encharcadas. Que espetáculo.